pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. À noite eu me deito, então escuto a mensagem do ar. Tambores rufando, eu já não tenho nada pra te dar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem. Pra ler